Ó Senhor, em primeiro lugar, eu te agradeço pela minha vida. Também te agradeço pela minha família e pelas vitórias a mim concedida. Muito obrigado, ó Pai. E aí, rapa, salve. Aqui eu agradeço aqueles que diretamente ou indiretamente fizeram parte da família Detentos, moro? Mas aí, só os verdadeiros, trotar. E aí, Ney? Firmeza, vagabunda. Eu te agradeço, moro? Por tudo que você já me fez, ladrão. E aí, Neno? Achei que eu ia me esquecer de você, né, truta? Mas como se esquece, mano, de um vagabundo que desde pivete esteve sempre lado a lado. É, truta, são boas recordações, moro? Tenha fé, mano, pois você e o Ney estão apenas começando, moro? Com filosofia racial. Esse grupo ainda vai dar muito o que falar, bandido. Pode ter fé. Aí, aqui também, eu quero deixar um salve para todos aqueles guerreiros que se encontram privados da sua liberdade. Tenha fé, bandido, pois a sua liberdade é de chegar no dia de amanhã, moro? Porque Deus é contigo e jamais Ele te abandonará. Até nos momentos difíceis, Ele vai estar contigo, moro? Mas aí, Deus é com nós e quem será contra nós, truta? Salve! Aí, quero agradecer a minha família, o meu pai, pra minha mãe, minhas irmãs, Célia e Adriana, e aos meus cunhados, Cuyo, Marcos, meu sobrinho Bibi. Aí, valeu pela participação. Sem vocês, não conseguiria nada. Valeu, amo todos vocês. Aí, salve, salve minha quebrada, Jardim Atlântico, satisfação. E aí, Rafinha, espero que você seja forte e supere todas as barreiras. Porque a alma de um guerreiro nunca descansa, está sempre lutando pelos seus ideais. Salve, Pop, aí, satisfação, tamo junto. E aí, Topô, Cacica, Will, Peixão, Amaral, Ticô, Tana, Hélio. E aí, PLO. E aí, Nilton, Nilcinho saiu de novo? E aí, tamo junto. E aí, New Black, quem ouve não esquece. E aí, Vando, Coronel, Flávio Gordo, Ninaô, Fubinha. E aí, Negalvão, Lino, Nicola, Duba. E aí, Diogo Zica, e aí, Pior, e aí, Diego, e aí, Celo do Formiga, Edinho, Lele, Alemão, Marquinhos, Serjão, aí, valeu pelas ajudas. Salve, salve pros mano aí do Carolina, e aí, Kaká, ET, Celo, Bahia, o Nil, o Max, Maico, Danilo, aí, você tá longe, mas não quer dizer nada, tamo junto. Salve, Cocri, Luizeta, e aí, pros manos da Sabin, Original Black, Maurício, Reinaldo, Marquinhos, Napina, Véio, Pelé, Samuca, Vampirinho, Babu, o Tico, David, Vic, Daniel, salve, salve, Jackson. O mundão te espera aqui fora, irmão. E aí, PSA, Totó, Tim, Negão, Júlio, salve, salve, Jardingá. E aí, Franguinha. E aí, Dudu, satisfação, valeu pelos corre. E aí, Éder. E aí, Nerds, Fabinho, Edivandro, Thiago, irmão do Dudu, Thiago da FIFA, Rogério, psicopata, satisfação. Salve, salve, Vugo Val. E aí, seu filho, Paulinho, tamo junto. Luizinho, Borboleta. E aí, Thiago Sinistro. E aí, Ivan, Nuvem Negra, Jackson da pizzaria, Adailson, salve, Regina. Aí, Felipe, Dido IP, Jailson, Leandrinho. Aí, você é embaçado, satisfação. Salve, André, japonês, Paulinho, japonês, Juninho, irmão do Júlio César. Salve, Valquíria, Gerivá, aos manos Jardim Aurélio, Paulinho, Laílson, Itamar, Véio, Ricardo, Leandro, Diazon, Jair, Marrom, Boquinha, MF, Gavião, e aí, Jacarezinho, e aí, fã, Rafael, Altair, Valdir, Wagner, Samuel, Preto, salve, salve, aos irmãos aí, Kaká, Patrício, Rômulo, Rony, salve, salve, Rosana. E aí, juventude, nada a perder, milianos, e do time que eu faço parte, aliados fortes, satisfação, tamo junto. Mano, é mil graus mandar um salve pros meus irmãos, moro? Aí, meus familiares, tá ligado? A igreja, a comunidade do Evangelho Pleno. Aí, Bispo Nivaldo, obrigado pela força, hein? Jardim São Bento, essa quebrada é mil graus, hein? Coral Comunhão, aí, William, você é embaçado, hein, mano? E aí, Buiu, Vilma, Júlio, WW Cabeleireiros, obrigado mesmo, hein, mano? Borracha, voz da periferia, Deus é com vocês, moro? Aí Gerê, Rony, Buiu, Pita, Bu, Datena, Toninho, Mael. Aí Pastor Adriano, Galego, Coab Adventista, Chicletinho, todos os manos lá da rua, tá ligado? Firmão mesmo, Luna. Tem nem palavra, mano. Você é mil grau. Bom, é, satisfação aí, mais um trampo entregue. Quero mandar um beijo, um abraço, tudo que eu tiver direito pra minha mãe, que eu amo muito. Meu pai, que sempre me deu força. Meu irmão, o Bião, que eu esqueci no outro CD, mas tá firmão, é a mesma fita. A minha irmã Dolores, meu cunhado Pedro, meu sobrinho Felipe, é a minha família, tá ligado? É, um abraço aqui pra minha segunda família, que acabei ganhando aí na caminhada, que é Detentos do Rap, a família em peso. Todos aqueles que já participaram, todos aqueles que ainda vão participar. E um forte abraço mesmo pra aquela rapaziada que colou, tirou proveito, se levantou e saiu fora. É desse jeito, né? Eu quero que vocês fiquem firmão mesmo, porque eu quero que meus inimigos fiquem sempre perto de mim, moro? Que eu quero que eles vejam a minha vitória de perto e não vai ter jeito. É, um salve aqui de coração mesmo aí a todas as quebradas que eu colo, a todos os lugares que eu ando, a todos os parceiros que vêm dar os parabéns aí pra família Detentos do Rap quando a gente desce do palco, a todos os companheiros que é de trabalho que é verdadeiro mesmo, você tá ligado? E as quebradas aí que eu vou citar o nome... De repente eu até colei aí, a rapaziada até pediu um salve. Paraisópolis, Heliópolis, Iporanga, rapaziada, pela ordem mesmo, satisfação mesmo em ter colado, precisar de nós, só ligar. Rapaziada do Pensamento Positivo aí, Marquinhos aí, satisfação mesmo. E é o seguinte, mano, aqui vai um salve muito especial mesmo pra rapaziada ali de Jacareí, que mó carinho com a gente. Várias vezes ali, 3 horas da manhã a gente chegou ali, fomos acolhidos, tá ligado? E outra vez a gente foi lá pra Caraguá, passamos por lá, acabamos ficando no churrasco, louco. Parabéns, Negro D, aí pela sua filha concebida aí, parabéns você e sua esposa. Montanha, rapaziada aí em peso mesmo, satisfação aos grupos aí. Eu não vou nem falar nome, senão vou ter que falar nome de todo mundo, moro? Aqui na minha quebrada aqui, a todos os irmãos que me conhecem, me deu força aí pra sair mais um trabalho. E você tá ligado que... A gente às vezes pensa que o mundo gira em torno da gente, então eu peço desculpa às vezes que vieram falar comigo e eu acabei dando as costas, tá ligado? Tipo o New Black, vários conselhos e eu acabei dando as costas. A Margarida aí, mãe do New Black, tá ligado? É minha segunda mãe, me criou em dois de pivete. Minha mãe preta, cê tá ligado? Sonito também, fez parte da minha vida. Tô orando por você e é o seguinte, mano, enquanto a vida, há esperança, certo? E a esperança é a última que morre. Aí Nilton, Gugu, tá ligado? Esposa do Nilton. Parabéns mesmo aí pelo resgate, tá ligado? Vou falar logo assim, entendeu? Parabéns mesmo. E é o seguinte, aqui vai meu salve também pras pessoas que trabalham aí junto com a Caos e a Happy Power. Muito obrigado pela força e no que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando também, moro? Ah, o respeito é mútuo. E Josias Cabeleireiro, sem palavras pra você, muito obrigado por tudo, certo? Sem maldade mesmo. Obrigado aí a rapaziada que participou do nosso CD mesmo, de coração. Inclusive o Josias também tocou essa faixa aí, fez o baixo, parabéns. Parabéns ao rapaz aí da guitarra, fez um solo muito louco. A Luna, futura esposa do William, né? Se Deus quiser, muito obrigado também por ter participado aí, fez parte da família Detentos, certo? E aí, Totó, filho do Colina, valeu aí por ter trazido o rapaz do violão, do seu grupo, né, meu? Mais que amigos, é desse jeito. Molecada que toca um samba e já toca samba de raiz, é desse jeito. Tá ligado que rap pagode, 100% periferia, curtição pra toda a vida, certo? É, quero mandar um salve aqui pra um grupo que pra mim é muito especial, do gueto, tá ligado? Ali, o bagulho tá logo ali, tá ligado, né, Alan? Você tem um futuro enorme pela frente aí. Tô torcendo por você e é muita satisfação em colar e colaborar sempre do seu lado aí, é nóis, certo? E muito obrigado mesmo pelas ideias aí, as trocas de ideia. Às vezes eu até tiro você como exemplo, tá ligado? É, valeu mesmo. Pessoal do Taboão da Serra aí, a Clay da Radioatividade FM, parabéns. Pessoa que eu esqueci, né? Forte abraço pra vocês, vocês fizeram parte da minha vida também. Salve Mônica, o Clebão, a Dani, a Tati, a Cris, a Dona Almerinda. Muito obrigado mesmo aí pelos almoços, pelas jantas. Desculpa mesmo aí a bagunça que eu causei. O Bruno, né, meu? O Bin Laden, o Tauan, que vai crescer, vai ficar daquele jeito. Se Deus quiser, vai ficar daquele jeito mesmo. Satisfação mesmo. Vocês fizeram parte da minha vida, moro? Aqui, um salve pro Fabinho Louco, que falou que ia participar do Barato e não participou dessa vez. Aí, Edão, dessa vez você tá na rua, hein, mano? É desse jeito. Bom, aqui um salve muito mais do que especial pra uma família que eu acabei conquistando, entendeu? Uma outra família que eu acabei conquistando e já faz parte da minha vida. E é desse jeito, a gente vai estar junto nos piores momentos, nos melhores momentos, e vai ser sempre desse jeito. Independente de qualquer fita, independente de eu estar junto ou não estar junto, a gente vai sempre estar junto em pensamento, junto em harmonia, é desse jeito. Um salve aí, Leno, Gisele, Neguinho Sem Vergonha, como diz o Mano Alice, né? Neguinho Sem Vergonha é foda. E X-Line, né, meu? Espero que a gente continue sempre junto e que você continue fazendo parte da minha vida. Você tá ligado que você mudou completamente o rumo, né, meu? Várias ideias trocadas aí, graças a Deus deu tudo certo. E hoje eu tô resgatado mesmo pelo rap. E é desse jeito. Aqui também um salve pro tio da praia e a tia da praia aí, Itanhaém. Muito obrigado aí pela estadia, né, meu? Desculpa a bagunça que eu já fiz aí também. E é o seguinte, é desse jeito também. Satisfação mesmo. E é desse jeito que eu finalizo. Paz no coração, sem droga e sem canhão. Eu também mando um salve aí pra todos os manos aí. Luiz, Luciano, Adriano, o Alemão, o Nelsinho, o Ed, o Nego França. E aí, César do Engenho, beleza, mano? E a todos aqueles que me consideram aí, muito amor no coração aí. E aí, Mano Ice, o rap esqueceu, mas aí, é nóis. E aí, Negreta do Rosana Bronx, mano, beleza? Satisfação mesmo. E a todos os meus familiares. E aí, G, não esqueci de você não. Você tá guardado no meu coração. Sei muito mais e nem menos. Agradecido mesmo. A união é a meta.